Boa noite. Estamos começando mais um Gavê Estática. E hoje estamos aqui com Aiken Frost. Boa noite. Diego Flyfish. Boa noite. E o Fábio. Boa noite. E hoje nós estamos aqui para falar sobre clichê. Acho que a gente poderia falar primeiro o que é clichê. Afinal, já é uma tradição, já é o clichê do Gavê Estática. A gente sempre começa explicando o que é o assunto, né, cara? Então, clichê eu acho que são aquelas paradas que, ou frases, eventos que sempre se repetem, né? Em filme, quadrinho, na mídia em geral, que sempre acontece, sempre tem aquela parada, né? A gente também poderia definir como aquilo que a gente chama de frase feita, não pode? É um tipo de clichê também, não é? É um tipo de clichê, eu acho. Porque o clichê não precisa ser necessariamente uma frase, né? Pode ser um evento, por exemplo, tipo... Se você assistir Jornada nas Estrelas, sempre que eles encontram um planeta paradisíaco, tem uma parada macabra escondida lá. E não só Jornada nas Estrelas, né? Porque eu nunca assisti, mas eu me identifico logo com esse tipo de coisa. É, Stargate, SG-1, por exemplo, que é outro seriado. É pois sempre é, assim. Sempre tem essa ilusão, né, cara? Quando, às vezes, você vê alguma coisa, assim, que parece que tá tudo dando certo, aí depois a coisa muda. São situações, não precisa ser uma frase, né? O clichê pode ser uma cena, por exemplo, no contexto de filme, quando tem uma explosão e tem aquele cara que se joga, assim, na explosão. E sai voando. Sai voando, né, assim. Isso é um clichê representado por uma cena. Não, eu acho que pior do que o cara sair voando é aquela do cara sair andando calmamente com a explosão acontecendo atrás. E em câmera lenta ainda. Maluco. É, isso é clichê de fim de filme, né? Cara, sabe um clichê que eu odeio, cara? Todo filme épico, quando vai ter a batalha final, tem que ter aquele discursozinho do comandante da tropa, assim. Porra, aquilo é muito chato, velho. Que não é chato. Crer, cara. É do Senhor dos Anéis, é Cruzada, é... Aquele outro do Mel Gibson, como é o nome? Coração Valente, é tudo a mesma coisa. É, mas é o quê? O discurso... O discurso incentivador? Discurso pra levantar moral, sacou? É, sim. É, o incentivador, esse aí. 300 também tem essa parada. Ah, mas 300 é legal, né, pô? Quer dizer que os caras vão jantar no inferno, cara? Cara, mas 300 sofre do mesmo mal, ou diria até bem, né? Porque é uma parada até maneiro pra caralho. Do Tropa de Elite. Ele é um filme de frase de efeito, cara. É. Não tem duas falas sem ter uma frase de efeito, cara. Cada coisinha, né? E que filme, assim, tem que marca pelos clichês? Tem o 2012, né? Que vocês já comentaram aí antes de gravar. É, cara. Eu nem assisti esse filme aí. É, cara. Apocalipse de clichês, né? Você não assistiu o 2012, mas com certeza você assistiu já várias cenas em outros filmes. Eu nunca assisti, mas eu conheço como a palma da minha mão, né, cara? É uma colagem de vários filmes diferentes, né? Aquela parada lá. A gente tava comentando e falando de catástrofe e lembrando do assunto que a gente já passou, que é da batalha final, né? Um clichê foda de batalha final é lutar em cima de lava. Lutar em cima de lava? É, tipo, numa ponte ou numa arena com lava em volta, sacou? Isso é a coisa mais comum do mundo, né, cara? Sempre tem isso, velho. Star Wars Episódio 3 tem isso. O que incomoda mais no Guerra nas Estrelas é nem o clichê da lava, mas é porque eles estão, tipo, a 2 palmos da lava e não estão nem suando, sabe? É mesmo. São Jedi, né, cara? É, né? Jedi não transpiram. É, Jedi e mulheres bonitas também. Não, e é impressionante que quando mulher bonita transpira é sexy, quando mulher feia transpira é nojento, né? É. Ah, mas isso reflete a realidade. Mulher bonita vendo qualquer coisa é bonito, né? Mulher feia continua sendo feia. Né? Mulher feia só tende a piorar, né, cara? Olha pra onde a gente tá indo, tá vendo? Sabe um filme recente que é um clichêzão só? Avatar, esse né? Esse é Avatar aí, James Cameron. Todo mundo tá falando. Nossa. Assim, o filme é muito legal, cara. Essa é a diferença de um cara que sabe usar clichês, de um cara que não sabe usar. Pô, tem filme mais clichê que Titanic, cara? Nossa, cara. Pô, mas o filme é legal, cara. Eu gosto daquela porra. Cara, eu gosto da cena do navio afundando. Essa parte é maneira. É, né? De resto, putz... Você sempre adianta, né, o filme pra essa parte. É, eu já calculo, assim, mais ou menos. Vai começar Titanic 10 horas da noite, eu já calculo que horas que eu tenho que ligar a televisão pra checar. Ligar na hora da catástrofe, sabe? Pô, mas você falou aí de quem sabe usar clichê, o próprio Quentin Tarantino, né, que a gente já falou tanto. O cara é clichê e ele admite até que ele copia as coisas mesmo, né, cara? Tá nem aí. O Tarantino não tem vergonha, não. Não, você pega o Kill Bill, cara. Kill Bill é todo clichê, tá ligado? Nossa, clichê de vingança, cara. Vingança é a parada que mais tem clichê na história do cinema. Não, e ele junta o clichê da vingança no aspecto japonês, depois vai pro faroeste também, né, cara? Tem a máfia. E com ele funcionou muito bem. É, aquele negócio, o clichê, ele é clichê por um motivo, porque funciona, né, cara? Só que tem quem sabe usar e quem não sabe. Essa é a diferença. Nossa, velho, sabe o que eu lembrei de clichê foda agora? A abertura do Resident Evil 1. Nossa, cara, ele virou um clássico, né, cara? Uhum. Trash, né? Mas aí que tá, eu acho que a intenção dos caras não foi fazer um trash, mas eles fizeram um trash e deu certo, tá ligado? Fez uma parada tão trash que ficou foda, né, cara? O que leva a gente a outra consequência do clichê. Uma parada pode ser tão tosca, que fica foda, sacou? Dá a volta. Né? Dá a volta, velho. E tem vários filmes assim por aí, cara. Uma pergunta. Esses filmes catástrofes aí que destrói a Estátua da Liberdade e tudo... Isso pode ser considerado clichê? Destruir a Estátua da Liberdade em todo filme catástrofe? Sim. E o Empire State também, né, cara? Agora você pode tornar o clichê uma coisa original, né? Como no Cloverfield, que o bicho arranca a cabeça e joga, né? Acho que isso nunca tinha visto. Ah, e o Cloverfield por si só é um clichêzão foda, né, cara? O monstro gigante atacando Tóquio, no caso, Nova York. Mas só que é aí que é o exemplo daquilo que a gente falou, né? O cara fez de uma maneira totalmente diferente, né? Que também não é totalmente diferente. Na verdade, ele pegou o clichê da Bruce Lee no modo de filmar, pegou a história do Godzilla, por exemplo, assim, e fez, juntou tudo e transformou uma coisa nova, né? É isso que fez o cara... um filme foda, cara. É. Cara, fez um filme horrível de assistir. A história é legal, mas pra assistir esse filme, meu filho... Você é uma fraca. É, cara, você vai ser a primeira a morrer quando acontecer uma coisa desse tipo. Você acha que vai ser tudo certinho, cara? Não, o povo correndo lá. Quero ver você correr de monstro gigante ficando zonzo. É, né? Ah, cara, parada de filme de catástrofe, sempre tem um cara que descobre antes, tenta alertar as autoridades e não consegue, né? Cientista. E sempre tem aquele que até pode até acreditar, mas acha que vai prejudicar alguma coisa que vai dar dinheiro, sabe? E esconde, né? Esconde. Tipo... O próprio tubarão mesmo, que tem o idealista lá do policial, lá o xerife, vai falar, cara, tem um tubarão gigante aqui por aqui por perto, ele não pode deixar. O cara, não, mas vai prejudicar o turismo, o cara tá nem aí, tá ligado? Ele até acredita no cara, mas ele não, aí só depois ele quebra a cara e tudo. É foda. Eu também não sei se isso pode ser considerado clichê, porque na época talvez não fosse, né? Ah, rapaz. Clichê já existe desde de Tolkien neném, rapaz. Não, né? Cara, quer ver clichê foda que todo filme tem, principalmente filme do Jack Chan. Sempre tem aquele neguinho que fica sacaneando, sacou? Cara. Falando besteira, meio stand-up, assim. Ou o gordinho também, né? Tem o gordinho também. Cara, é sempre. Ou é o negão, ou o gordo, ou a outra minoria étnica. Ou latino, oriental, uma parada assim. Sempre tem um piadista assim, que tá andando lá com o herói branco da parada. Né? Ou então o neguinho gordinho também, né? Então, close aí. É combo, né, cara? É um combo. Quem é que faz esse papel no 2012, por exemplo? É o Woody Harrelson. Ah, é? Cara, ele faz lá um alívio cômico lá. Ele morre. Porra, que alívio cômico, né, cara? Que alívio, hein? Em geral, os alívios cômicos morrem, né? Filmes de catástrofe. É outro clichê, né? Nem sempre, né? Tem aquele do fundo do mar, aquele que tem aqueles tubarões lá, que filme todo toscão também, o alívio cômico, ele é o único que sobrevive, cara. Quer dizer, ele e o principal são os dois que sobrevivem. Que é o cozinheiro lá, que fica... Ele fica querendo matar o tubarão pra vingar o papagaio morto. Ah, é verdade. Ah, caraca. Ele sobrevive. O cara é um rapper. Cara. Pô, o que dá raiva nesses filmes de ação toscos é que no final, assim, todo mundo morre, sobra só esses dois e no final eles ficam rindo, cara. Ah, cara. Uma idiotice qualquer. Morreu todo mundo, velho. Se fosse vida real, o povo tava chocado ali, cara. Balançando a cabeça pra frente e pra trás, tá ligado? Assim, o diabo vem pegar. Os caras nunca mais iam tomar banho, né, cara? Com medo de água. Não, e foda, como é que eles matam o último tubarão nesse filme? Aí o cara fala, é spoiler? Não é spoiler. Basta você assistir Tubarão mesmo, né, cara? Que é o mesmo modo. Não. Todo filme contra bicho aquático, eles matam explodindo ele, né, velho? Pô, outra parada clichê foda é o clichê do herói predestinado. Ah, é. Nossa, cara. Em todo filme de aventura tem isso. Véi. Geralmente é o cara mais... É o mais podre, né? É. Cara, teve um filme que eu assisti, um original movie do sci-fi, sacou? Original movie e é sinônimo de crap movie, eu diria. Puta que pariu. Chama Mega... É Sci-Fi Channel, é? Isso, cara. Chama Mega Snake. Que filme merda, cara. Pra você ter ideia, quem faz o papel principal é até aquele... O cara que faz o Dr. Daniel Jackson do Stargate SG-1. O cara, acha uma cobra lá, não sei o que acontece, que a cobra é libertada. E a cobra é da lenda indígena, que ela é indestrutível, fica gigante e escambau. E justamente o personagem principal do filme é o predestinado por uma lenda indígena, o cara é branco, a matar a cobra, sacou? E como é que ele descobre isso? Ah, tem um índio tatuador que conta pra ele essa parada. Índio tatuador? É. Esse é o filme bom, hein? Nossa. Não, foi até uma coisa que o Eduardo Spock colocou no Twitter também, que é o maior clichê ever de filmes de alienígenas e de monstros, tipo Alien, sabe? O cara quando olha assim uma coisa, cara, eu não sei o que é isso, mas não é desse mundo, tá ligado? Putz, cara. É foda. Tal de frase de efeito de clichê é muito sinistro, cara. Tô assim, se encolher na cadeira do cinema assim, né, e se abaixando. É, cara. Até o jogo que eu já falei também, do Max Payne, o jogo do Neo, ele é montado em cima de um mega clichê, né, cara? É justamente um policial que tinha aquela família americana, o sonho americano, né, que é ter uma casinha no subúrbio e tal, com a família dele e tudo. Aí um dia ele chega e entra em casa. Família exterminada. É. Família exterminada. E nisso ele vai lá, ele quer vingança, ele mata o bandido que tava lá, só que os caras eram apenas capangas, aí ele se envolve num submundo do crime, né? E vira um cara procurado pela polícia e tudo. É. Só que ele faz isso, ele não foge, em nenhum momento ele tenta negar que ele é um clichê, tá ligado? Ele até, acho que tem alguns momentos até que ele fala, que é um clichê, tá ligado? É foda, cara. Pô, e esse, o Max Payne, ele é montado em cima de clichê de filme noir, né, cara? Aqueles filmes de detetive, aquela narração por narração fora, porra. Isso também é genial, né, cara? Pô, genial, aquela coisa chega a ser poética, né? Cara, ele não fala assim, por exemplo, tá frio, alguma coisa assim, não, esse é a maior nevasca de todos os tempos, o vento mais frio que o coração do diabo, tá ligado? caraca, é muito cara. Foda, cara. Tudo que ele fala, cara, é desse jeito. É muito foda. Nesse jogo aí tem sala de detetive com ventilador de teto que não ventila nada. Ah, eu acho que tem, cara. Eu acho que tem. Falando do Max Payne, isso me lembrou outro clichê foda, né, cara? Que é a femme fatale dos filmes. Ah, sempre tem. Filme e jogo. Sempre tem. Sempre tem a gostosona sinistra que sai dando tiro em todo mundo e que geralmente não tá nem do lado do mocinho nem do vilão, sacou? Fica aquele jogo. Sim, é. Estranho, até a hora decisiva. É, muitas vezes essa pessoa, ela veste uma coisa totalmente inapropriada pra situação, né? Roupa de couro. É, né, cara? O vestidinho, né? O vestidinho também. O vestidinho coladinho. É. Com aqueles sapatos de salto agulha que dá pra correr perfeitamente. É, né? E fica falando com voz sexy o tempo todo, né, cara? O mais tensa que seja a situação. Isso. E o mega decote. Né? Ah, isso é. É pré-requisito do personagem, né, cara? Cara, uma coisa que me irrita é em filmes de escola, assim, sempre tem um professor inspirador e sábio, né? Cara, eu nunca achei um professor tipo, desse. Sociedade mesmo. Dos Poetas Mortos, cara, eu tenho vontade de espancar aquele. Cara chato. Não, e tem também a classe revoltada. Sempre tem o bad boy e sempre tem a menininha que gosta do bad boy, se apaixona e fica tudo bonitinho. Depois, no final, o bad boy fica mocinho. Você vê que quando tem alguma mulher que tenta fazer isso, se fode, né? Falando em professor também, outro clichê foda de professor é em filme, desenhos, essas paradas, é que professor de história é um velho careca chato pra c... Isso é você, Ai. Isso me putece, cara. Você é no futuro. É o meu futuro, né, cara? Geralmente, enquanto o cara tá falando, tá rolando um flashback. Né? É, outro clichê de professor são aqueles casacos com a napa no cotovelo, né, cara? Todo professor de universidade veste aquilo em filmes, essas paradas. É muito engraçado, cara. Eu vou comprar um daquele pra mim, só de sacanagem. Esse negócio de filme de escola e tudo é cheio de clichê, né? Todos eles são iguais. E agora tem os cantantes, né? É impressionante. Nossa. Como a escola toda canta bem, cara. A escola toda sabe cantar e a escola toda sabe dançar igual. Coreografado. É muito impressionante. Pô, mas tem um filme que ficou bem legal, que junta essa parte musical com a escola também, esses clichêzinhos, ficou bom. É o Escola de Rock, o cara lá vai dar aula também, ele vê que os alunos todos sabem tocar, sabe? Aí ele tenta montar uma banda de rock. Ele vê que os alunos sabem tocar não, né, cara? Ele vai perguntando pra tentar montar uma banda de rock. Ele chega com o objetivo disso, né? E você vê que é tipo mudança de hábito ali no meio, aí mistura com coisas é mais... Porque esse filme também já meio que vai sacanear o clichê, né? Meio que vai fazer uma paródia do clichê. E fica muito melhor que qualquer mudança de hábito, cara. Fica muito bom, cara. Cara, falando em paródia, como agora pipocou esses filmes paródia, né? Como começou a sair? Primeiro começou aquele Todo Mundo em Pânico. É, não, hoje já virou, já tá banalizado. Eu não sei como esse filme consegue fazer mais que R$5. Cara, se você vê esses filmes, eles sempre pegam a história do filme original e coloca pinto, peito, buceta pra tudo que é lado, cara. Pior que mesmo. É isso, velho. É isso, é escatologia. Cara, é muito ruim, velho. É muito podre. O primeiro já não gostei muito, tá ligado? Porque todo mundo... Foi piorando, né? É, todo mundo... Cara, eu até ri no primeiro, sabe? Eu ri também, cara. Mas eu digo assim, não foi aquela coisa assim. Tem muitos filmes aí que eu dou muito mais risada e às vezes nem é de comédia, tá ligado? Tipo o Starsky Hutch, mesmo que eu fiz uma análise. O próprio Escola de Rock, que não é um filme totalmente comédia, mas dou muito mais risada do cara, que esses filmes. Cara, os filmes do Jack Black mesmo são todos muito engraçados, cara. Perto desses filmes escrotos, assim, porra. Cara, Besterol, eu gostava de Debi & Lóide, tá ligado? Coisa de... Nossa, aquele primeiro Debi & Lóide, cara. Cara, eu dou muita risada. Eu, cara, abomino esse tipo, cara, de filme, cara. Eu não perco nem meu tempo. Que virou depois um clichê foda, cara. Saiu de filme depois, Mongo e Lloyd. Idiota. Nossa, velho. Nossa, cara. Idiota até com o Keanu Reeves, não é? Não sei, ó, sei lá. Não, o Keanu Reeves é aquele da Máquina do Tempo, né? É o idiota, não é? Não, nada a ver. Não, menina, cara, que dali é Bill e Ted, alguma coisa assim. É, Bill e Ted. Não, pô, mas o primeiro Debi & Lóide é legal. É muito bom aquele primeiro Debi & Lóide, cara. Eu assisto, eu dou risada até hoje, cara. Ah, cara, eu não consigo. Eu não gosto dessas coisas. Cara, eu não consigo gostar. Eu não consigo rir com pessoas estúpidas, cara. Você é um chato, você é um professor de história, cara. Mas o primeiro é muito legal, cara. Cara, eu não gosto de nenhum desses filmes. Você nunca assistiu, Claro que eu já assisti. Não desafine, não. Na sessão da tarde. Não desafine, não. Porra, cara. Esses besterols mesmo, saiu até um que era... Não é um besterol americano, coisa desse tipo. Que é o maior besterol, tá ligado? E ele zoa essas coisas, né? Tem até essa parte do negão que o Ike fala. O cara lá, o cara é um negão e fala: e aí, velho, o que você tá fazendo aqui? Ele disse: não, pô, eu só tô aqui pra fazer piada, tá ligado? É. O filme é uma merda, não tô dizendo que o filme é bom, não, mas é engraçado que ele faz essas coisas com os clichês, né? Tem aquela menininha lá que é a nerd, geralmente com cabelo preso, com aquele suéter, cabelo preso e óculos fundo de garrafa, né? É. Aí a mulher tira aquilo, vira... A gostosona, né? Da escola, é a patinha, né, feia que vira o cisne. É isso que eu falei, eu acabei de falar. Sempre é tem aquela garota gata que isso aí mesmo. Tô repetindo. Não, mas sempre tem a nerd que vira gata. E também, tipo, a gata, né? Já mesmo assim, sempre é uma mulher mó enjoada, tá ligado? Geralmente líder de torcida e mó enjoada, tá ligado? Que despreza a nerd, né? Foda, é engraçado, cara, que o amigo meu, ele foi fazer intercâmbio lá nos Estados Unidos. Aí ele ficou meio decepcionado lá porque não tinha os nerds e os caras que jogavam, né? Ficavam empurrando, tá ligado? Cabeça. Porra. Na privada. É. Comédias românticas e seus respectivos trailers. Nossa! São duas coisas diferentes. Cara, não dá pra assistir mais comédia romântica, né? É tudo igual, é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma merda. No auge lá da Julia Roberts. Todo ano saía um da Julia Roberts, que era do mesmo esquema. Tem aquele casamento do melhor amigo, um lugar chamado Nosso Rio e mais uma porrada aí. Começou com A Linda Mulher, né? Que foi até, eu acho, que o mais original, foi o primeiro. Acho que até fizeram depois um com Richard Gere e ela também. Acho que foi o Casamento do Meu depois Melhor Amigo, depois... É, foi A Linda Mulher primeiro, depois o Casamento do Meu Melhor Amigo. Acho que foi. Sim. O primeiro foi A Linda Mulher. Teve aquele Noiva em Fuga. Noiva em Fuga, que tem o Richard Gere. Noiva em Fuga, esse daí, isso. Eu falei errado, né? E a Serpente de um Olho Só, né? A Serpente de um Olho Só. E a velhinha fala assim, ai... É porque ela foge, é porque ela Nossa. Tem medo da serpente de um olho só. É a melhor cena do filme. O Yoda, que é o cara que... O Yoda, acho que ele ensaia as frases dele. De qualquer discurso que ele vai falar. Né? Ah, velho, ele é um baixinho verde... poderoso pra caramba com 900 anos de idade. Eu acho que ele teve tempo suficiente pra pensar em frase, cara. Ele sempre fica pensando, né, cara? Oh, se isso acontecer, eu solto essa, tá ligado? Ele é o professor sábio, cara. É, né? É mesmo. Ele deve ser o professor de história da outra galáxia. E o que eu lembrei agora também de Morgan Freeman. Ele é sempre o velhinho sábio em todos os filmes que ele faz. Velhinho sábio e algumas vezes Deus, né, cara? É mesmo. É, Deus. Não, ele só tem um personagem, né, cara? É sempre, até quando ele fez o papel de Deus, o Deus virou ele, tá ligado? O cara vai assim, caralho, Deus é Morgan Freeman, cara. Não, cara, ele fez um filme aí que foi muito bom. Não, a maioria dos filmes dele são muito bons. Mas só que ele é sempre ele, tá ligado? Não. Ele sempre faz o personagem dele, cara. É, outro cara assim é o cara que faz o Coringa no primeiro filme do Batman, cara. Nossa, eu tô esquecendo o nome de todo mundo. Jack Nicholson. Jack Nicholson. E esse cara se interpretar de uma maneira espetacular. De uma maneira espetacular. Tem alguns caras que sempre são desse jeito, né, cara? O Van Damme, talvez. Não, aqui a gente... Agora é um divisor de águas do programa. Agora a gente vai entrar nos filmes dos anos 80 de ação. O que tem de clichê nessa área é brincadeira, mano. Explosão com o cara andando calmamente ou explosão com o cara pulando em câmera lenta é 3 por filme, no mínimo. E os filmes de lutador, esses Van Damme, por exemplo... Todos os filmes ele é lutador. É. E são todos muito parecidos. Eu, inclusive, não sei direito o nome dos filmes, porque eu sempre tô confundindo um filme com o outro. Tem aquele do dragão, o dragão branco lá, não sei o que lá, né? O grande dragão branco. É. Não, e é engraçado, né? Os africanos e os brasileiros são sempre negros e lutadores de capoeira nesses filmes. É impressionante. Ou são macacos verdes gigantes, né? É, né, cara? Que deu um choque, né? O cara que criou o Blanca lá, ele disse que... Ele realmente achava que era normal, tá ligado? Ter macaco e tudo. Né? Não, tô viajando feio aqui. Quem falou isso foi o cara que teve um 007, né? Que ele disse que ele ia pro Brasil e tinha uns macacos na praia e tal. Não, tudo, cara. Né? Não era no 007, não. Era no filme do Michael Caine chamado Feitiço do Rio. Ah, cara, não tinha não 007 também que tinha. Não, isso. Tinha carnaval na rua. Mas esse filme que você falou aí é o que tinha o pessoal na praia com macaco? É, Feitiço do Rio. É cheio de macaco na praia, do amigo. O cara achou que era normal mesmo, isso realmente. Pô, mas o cara veio filmar aqui e viu o macaco na rua. E o macaco ele trouxe, tá ligado? É, isso é um clichê foda, cara. Todo mundo acha que no Brasil é carnaval, é macaco na rua, bunda e floresta amazônica. A bunda sempre tem. No episódio de Simpsons, já que eles vinham pro Brasil, aí tinha lá uma genérica, uma tipo uma Xuxa genérica, sabe? Um programa de criança, era tipo uma Globeleza, tá ligado? A apresentadora lá, que ela ficava ensinando lá, girando, sabe aquelas estripas que botam aqueles negócios no peito, aquelas correntinhas, sei lá, assim, de ficar girando? Uh-huh. Tipo, Elvira. É, esse filme da Elvira. Aí ela ficava girando assim, mostrando pras crianças distraídas, tá ligado? Olha só a criancinha. Caraca, cara. Continuando com os filmes de ação dos anos 80, acho que o masterpiece de clichê é o Comando pra Matar, né, cara? Ele é do início ao fim clichê na cara. Não, pra você ter ideia, o filme tem tanta frase de efeito quanto tem morte, né? Se não me engano, 83, sacou? 89. Ah, isso é um dado mesmo? É um dado, cara, estatístico, contado lá. É muito bizarro, cara. Que filme é esse? É com o Schwarzenegger. É com o Schwarzenegger que ele vai se vingar de um bando de camarada que sequestraram a filhinha dele. Ah, eu acho que eu já assisti esse filme, mas assisti, tipo, pedaços. Uhum. Acho que eu nunca vi inteiro também, não. Pô, tipo, o filme é foda, esse filme é muito maneiro, mas é um... Tipo, você tem que abstrair os clichês, sacou? Se você se irritar com clichê, não assista, meu irmão. E esse tem uma frase de efeito que todo mundo já ouviu. Boina verde. Que é, eu como boinas verdes no café da manhã. Não, isso daí foi dentro de um diálogo de dois caras que estavam pra se matar, né? Primeiro, cara? É, um cara, um negão gigante, vai lutar contra o Schwarzenegger e ele vira. É, prepare para ter seu traseiro chutado, eu sou um boina verde. Sacou? Aí vira o Schwarzenegger com aquela cara, com aquela interpretação foda. Aquela naturalidade. Aquela naturalidade fala, eu como boinas verdes no café da manhã. Puta, cara. Tipo, se você se divertir com esse tipo de coisa, esse filme é o mais divertido da história. Eu acho que esse, Os Mercenários vai ser mais ou menos nesse estilo, né? Pô, pode esperar. Escreve isso, cara. Uau, que filme é esse? É o filme novo, vai ser ano que vem. De Sylvester Stallone. Stallone, Schwarzenegger, Bruce Willis, olha, Dolph Lundgren. Olha isso, cara. Mesmo. Essa galera tudo no filme só. No filme só, cara. Pô, eu tô por fora, eu não sabia dessa não. Gisele Thier, você gostou do sono. Cara, se prepara porque esse filme vai ser orgasmático, cara. De tão foda que vai ser. Porque com essa galera, é clichê na cara. Eles vão matar os inimigos com clichê. Presta atenção no que eu tô falando. Cara, e os clichês de filmes de terror? Ai, que me fala disso. A cara. Eu não preciso falar de Jason, cara. Jason fala pra si só, né, cara? É. A primeira coisa que o pessoal em filme de terror faz quando começa a dar merda é se separar. Ah, como se fosse a coisa mais sábia do mundo. Olha, um acampamento escuro, sombrio, tem um cadáver no meio dele. O que, que a gente faz? Cada um vai pra um lado. Pra que se separar? Ah, outro clichê de filme de terror. Quem transa morre. Ah, é. E isso veio, isso você falou agora, eu lembrei do Pânico, né, cara? Que ele foi o filme que veio justamente tratar de todos esses clichês, né? Eles fazem umas regras, né? É, e nem pode falar, parece, eu já volto, ah, né? É, eu volto, volto já, uma coisa assim perder. Também, não pode falar. É. Tem aquela também de, se você escuta um barulho, você tem que investigar, você não pode perguntar quem tá aí, tá ligado? Cara, me fala qual a lógica, você tá sendo perseguido por um assassino sinistro e mortal, você ouve um barulho. Você vai perguntar quem tá aí, cara. Isso é pedir pra tomar uma facãozada na cara, mano. Tô lembrando aqui também, cara, tem uns clichês de RPG também, né, velho? Tipo, sempre tem o velho sábio na taverna que vai dar aventura pro pessoal. Morgan Freeman? Ah, é, sempre tem o Morgan Freeman na taverna. Morgan Freeman não é uma pessoa, cara, é uma entidade, tá ligado? Outra parada que aqui na... É toda aventura de taverna, a gente já fala até em off, por assim dizer, é o cantinho dos vilões. Sempre tem o cantinho dos vilões nas tavernas, sacou? Que é onde o grupo de jogadores vai se sentar. RPG, não só RPG, né? Sempre tem aquela do... De uma coisa meio que fútil, acaba se transformando em uma coisa poderosa, né? Como o anel mesmo lá do Senhor dos Anéis. Um negócio mó idiota lá, acaba se tornando... Simplesmente é o maior artefato de toda aquela, daquela terra, tá ligado? É. O cara não sabia. E o clichê master... Que é o clichê que funciona e é o clichê mais maneiro que tem, né, cara? Que é o dragão no final da masmorra com seu tesouro, sua, né, cara? Montanha de tesouro, né? Afinal véio? De contas, é Dungeons and Dragons. É. Tem a caverna e tem o dragão, cara. Não tem esse nome à toa, né, mas cara? Mas essa do dragão em cima do tesouro aí é clichêzão de várias coisas, né? Não só de RPG. No Hobbit tem isso. É, não é à toa que Tolkien foi o maior inspirador dos RPGs, do Dungeons & Dragons, né, cara? Mais alguma coisa? Elfo foda, pulador, jogador de flecha na cara dos outros também é clichê foda, né, cara? É o arqueiro, né, cara? Eu lembro que teve uma revista aí lá desse pessoal lá do Dragão Brasil e tudo, que eles faziam uns quadrinhos às vezes, fizeram o Holy Avenger, fez um outro lá. Não tô lembrando agora o nome, mas era legal que tinha um elfo que era bárbaro, tá ligado? Ah, pode crer. É. Aí, quando aparece o elfo, todo mundo já se prepara contra a flecha, tá ligado? Vem um cara com machado, tá ligado? Não, ele vem com a espada dupla, é, o nome desse quadrinho é... O nome desse quadrinho é Dungeon Crawlers. É muito é engraçado, é um elfo cara. Todo dragadão, tá ligado? Musculoso e tudo, né, cara? Esse, geralmente o elfo é magrinho, né? É foda. E aí, vocês vão falar mais alguma coisa? Alguém tem mais alguma já tá coisa doido pra derrubar a conferência. É... E é isso. Falta lição de moral, né, cara? Lição do He-Man, tá ligado? Cara, lição do He-Man. He-Man. Vocês já viram uma lição de moral do He-Man que os caras botaram no YouTube aí? Esse negócio da pedofilia, né? Que o He-Man olhava assim e falava: alguém já te tocou de uma maneira diferente, cara? Cara, não fez isso. Fez. Não, se você está se sentindo tocado, fale para sua professora. Para que uma, você para não gostou. Aí o He-Man bota o dedão assim pra tela, tá ligado? Se você já foi tocado, fale para sua professora. Que ou merda é essa, né, cara? Putz, por então finalizar, já que a gente sabe como finalizar, bota aí a mensagem do He-Man então, né, cara? Final do programa. She-Ra e eu queremos falar com vocês sobre uma coisa muito pessoal: o seu corpo. Lembrem-se, o corpo é seu e ninguém deve tocar em você de modo que sinta que está errado. Deixa comigo! Eu pego qualquer um que tentar! Não é tão simples assim, Gorpo. É difícil para uma criança admitir que ela tenha sido incomodada por alguém. Se você for tocado deste modo, não se acanhe. Conte para alguém de sua confiança, como seus pais, seu médico, a sua professora ou algum parente mais velho. Certo, Gorpo? É isso aí! Boa noite. Estamos começando mais um Gavê Estático. ela tentando fazer a voz de William Bonner. Tá ruim. Ficou uma merda. Você acabou com a minha apresentação, palhaço. Porra, foi o erro de gravação mais rápido que teve esse. Foi, cara. Diego Flyfish. Boa noite. Esqueci o nome do outro. É, esqueci o nome do Fábio. E o Fábio. Não, desculpa, não esqueci, não. E hoje? Você tá, minha filha? Faz de rir, pô. Só falando nessa parada do RPG aí, um clichê que tem aqui no Rio dos jogadores é jogar na Floresta da Tijuca. Todo mundo vai jogar lá. Aí você tá lá fazendo a trilha, aí passa aquele pessoal caracterizado, sem sair do personagem. Você chega a dar um medo. Medo, né? É, que medo. Porra, sinistro, cara. É, tem maluco pra tudo, né, cara? Jogar RPG em lugar público, assim, é foda. Jogar RPG já é uma coisa meio de maluco, né? Aí tem os outros níveis, né, que a pessoa pode chegar, né? Com essa maluquice. Jogar caracterizado, cara. No meio da floresta pública. É, pra aparecer notícia de ritual satânico, né, cara? E se alguém tiver um infarto na hora, pronto, já viu, cara. Vamos dizer que foi um sacrifício. Porra, cara. Magia negra, né? É, magia negra. Silêncio, pensei que... Não, aqui acho que acabou o assunto. Eita, acabou assim? É, morreu mesmo, né, cara? Clichê já existe desde de Tolkien neném. Você quer... Pô, é... Ah, esqueci que eu ia falar isso. Fala pessoal, Flyfish aqui, sozinho, mais rápido que Raul, pra dar uns recados pra vocês. Coisa simples, né? Só espero que todo mundo tenha tido um bom Réveillon. E a gente ainda tá naquela lerdeza de começo do ano, né? Que acabou deixando a Gaveta Estática pra fazer no último dia, deu nisso, né? Tivemos que fazer nas pressas. Então já quem tá atrasado, só falar o básico do básico de tudo, que é a grande novidade do blog, que a gente vai estrear agora nesse domingo a nossa coluna de música, né? Que a gente falou no programa passado, conseguimos dois colaboradores, que é o Rafael Oliveira e o Anderson Borges. O Anderson Borges você já deve conhecer. E o Rafael já colocou até um pilotozinho lá do Gavi Studio, esse é o nome da coluna, domingo passado, e a coluna vai ficar todo domingo agora com... alternando entre esses dois colaboradores da gente, cada um escrevendo do seu modo, ou até gravando, né? E acompanha aí que a coisa tem potencial. E ainda no clima de música, só falar que a gente tá com um novo parceiro, que é o... Music Ground Podcast. Confira lá a gavetinha deles lá. E pra finalizar, continue indicando a gente no The Bobs. Não deixe de seguir o nosso Twitter. Inclusive tá lá para as pessoas que me perguntaram se o Gaveta Estática ia sair hoje ou não. Tá lá, a gente sempre fala quando o ritmo que anda é coisa, então vocês podem acompanhar por lá. E não precisa ter Twitter para vocês conseguirem ver. Vou ficando por aqui porque eu tô no vício de jogar Baldur's Gate e eu quero jogar. E eu tenho que acabar logo essa edição, senão for briga. Falou, tchau, tchau.